Lázaro. Quem foi mesmo Lázaro? Tem duas significações principais. Vamos ver. Primeira, o irmão de Marta e Maria, que moravam, exato, na Betânia. Jesus, quando passava por ali, costumava se hospedar na casa de Lázaro. Jesus era muito amigo dele. O que foi que aconteceu de importante? Jesus ressuscitou Lázaro depois de estar sepultado durante 4 dias. Que idade tinha Lázaro quando foi ressuscitado? Vamos ver aí como é que está essa memória. Exato, tinha 30 anos. E depois disso, o que aconteceu? Morreu logo? Não, viveu mais outros 30 anos. E o outro Lázaro? É daquela parábola famosa de Jesus. Lázaro, sendo ali um pobre coberto de chagas à porta de um ricaço avarento, que desejava as migalhas da mesa do ricaço e ninguém dava. Morrendo os dois, Lázaro foi para o seio de Abraão, quer dizer, o céu, a região ditosa dos espíritos bons, depurados. E o rico foi para a Geena. Dali, vendo Lázaro no seio de Abraão, gritava ao patriarca: deixa ao menos que ele molhe a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque eu estou aqui sofrendo tormentos nesta chama. E Abraão respondeu: meu querido, você lá embaixo teve tudo, não fez nada, nunca teve pena dele, gastou seu dinheiro em banquete, né? Gozou a vida, né? Cheio de convidados, não foi? Pois é, agora você geme aí e ele goza aqui, até logo. Jesus foi batizado no Jordão. Que Jordão é esse? Evidentemente, rio famoso, desde a Escritura, isto é, o Velho Testamento, pelos grandes acontecimentos que nele se deram. Suas águas se abriram e ficaram suspensas para passar o povo de Israel, ocupado na conquista da terra de Canaã, conduzido por Josué Ben-Nun. Os profetas Elias e Eliseu fizeram o mesmo. E no Novo Testamento, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 3, vemos João batizando Jesus no Rio Jordão. Todo mundo sabe. Os dois mais importantes foram José, filho de Jacó e de Raquel, que os irmãos venderam, acabou escravo no Egito. Mas depois, por interpretar os sonhos do faraó, veio a ser o seu primeiro ministro. O outro José, esposo de Maria Santíssima, que descendia, assim como a própria Maria, da família de Davi, morando em Nazaré, pequena cidade da Galiléia, onde nasceu. Mas houve ainda dois cidadãos famosos com esse nome. Qual foi o primeiro? Exato. José Barsabás, ou Bersabás, filho de Alfeu, irmão de Santiago Menor, tinha um sobrenome. Qual? Exato, justo. Aparece no capítulo 1 dos Atos dos Apóstolos, indicado para ser um dos prováveis substitutos de Judas Iscariotes, mas venceu Matias. Esse é que foi substituir o traidor. Finalmente, o outro José foi aquele de Arimateia. Por que esse nome? Porque esse doutor da lei, senador, era natural da cidade Arimateia. Arimateia era uma cidade, como também dizemos, São Francisco de Assis. Por quê? Porque Assis era uma cidade. Existe uma cidade com esse nome em São Paulo. José de Arimateia era um discípulo oculto de Jesus, como também Nicodemos. Mas vale a verdade, ele se opôs quanto pôde à injusta condenação de nosso Senhor. E vendo que o iam condenar, saiu da assembleia para não participar desse crime monstruoso do Sinédrio, ou Sanedrim. Era tão amigo de Jesus que lhe deu sepultura. Nesse ato foi ajudado pelo nosso querido Nicodemos.